with the 140 degrees 07 knots. Ligou no 825, pode voar Obidude, está presente? O Gol no 825, pode voar Obidude, está presente? Gol no 825, mantém inicialmente a saída, temos outro tráfego à sua frente. No 3, está presente por hora de Alessa. Alessa na prova, o Gol no 3. Contact Salvador Push Control, frequency 119.8. 119.8, have a good job. Salvador Departure, good evening, Brazilian 42012. Brazilian 42012, radar contact of departure, time to flight level 270. Book a departure, transition. Departure flight level 270, Puka departure, depart transition, Brazilian 42012. Então 3662, redução indicada Azul 4070, fechado do estado, fechado pouso pista no 0, vento no 50 grosso com 079, que legal no 0 no 5. Salvador, o trip 5216 está acionado para apartar de POB de 57, autonomia de 3 horas e 40, operando Salvador. Via Patin de Alfa, o Ministério Chame Torres 286. Patin de Alfa, 186, o 5216, grato, bom trabalho. 3662 estabilizado. Tá 3662, complete final, chame torre no 86200. 26, boa noite. Bom, no 885. Autorizou a proa de Cúbido. Torre, boa noite, até 3662, estabilizado. Seu 3662, continua sua aproximação, aguarde pista livre. Já pista livre, 3662. No 885 do presente, chama Recife, 1260, Fernando 1228. 1260, 1228. 070 no solo 05, limite pela direita, chame solo frequência 1219. Com 070, confirma a torre? 05, limite pela direita, foco solo 219. Pedro Olive, pouso 1,50 graus, 89, pistão 0. Pouso 3662. 7-0, Livre Táxi, Alta Chamante, 2 Juliette. Alta Juliette, 4-0. Autorizado, Léo, mantém 1 0. Solo aos 07, táxi à direita. Chamou 219, solo. Direita, chamou 219, 362. 352, livre da decolagem, vento 1,40 graus, 8 nós. Táxi livre Alfa e chamou-se da Juliette. Alfa, chamarás da Juliette, 3662. Azul 4070, autorizado Alfa, Juliette, portão 1, ó. Juliette chega, olha a posição 1, ó. Aqui na remota, o 4 está autorizado, chama para o táxi. Chamada 398, a cena de identificação, Betel 050, a chegada é a Mari da presente Voitap. Houston 9.8, 521.6. Controle Salvador, trip 5216. 5216, está sob contato radar, sobe a 190, seja Pucajama. Pucajama para o 5216, grato. Solicita, o 5286 solicita 1170, por gentileza. Sube, mantém 1170, aguardando confirmação com o Centro Recife, trip 5216. Mantém 1170, aguarde confirmação, 5216. Nível de voo 1-7-0, como finalmente está autorizado pelo Centro. Grato, autorizado 1-7-0 para o trip 5216. Brazilian Air Force 2012, contact Recife Center now, frequency 125.45, please enable 126.85. Após a Pesolo 10, 198 controle 5441, responder ao Chanel 6201, obrigado. Correto, nós passamos o táxi. Autorizado alinhar e decolar, vento 140 graus, meia dúzia, 224. decola aos 1-5, controle 19 decimal 8. 19-8, 2-2-2-4, bom trabalho, boa noite. Correio Salvador, passando 2-2-2-4, decolou. 2-2-2-4, está sob contato, radar sobre o 350, saída mal do front. 224 decolou na Momo, transição frote. A Momo código, frote. Uno 398, desce para 2.000 pés, ajuste 1015, que sinal é de reporte estabilizado. 2.000, Uno 015, reportará estabilizado no 398. Passarei 224 após 4.000, autoriza por gentileza Juazeiro do Norte para o 224. Mais coordenação, Passaredo. T224 está autorizado a presente a proa de Juazeiro sem restrição, subida 350. Afirmativo, autorizado Juazeiro sem restrição, subida 350. Muito obrigado. 17, Quebec Kilo. Pático 50, pista que decola é 17. Q7, mil pés para Valente. Precisando do código 0117, frequência de controle 19.8. Após a decolagem, curva à direita no corredor axé. Boa noite. Correto. Autorizado acionamento após protesto. Confis 343-105, autorizado táxi via Índia Alfa, ponto de espera, torre no noite, nesse momento. E Alfa, mais 86, na identificação, voa Duna, desce 3.000 pés, ajustado, meio 15. Duna, 3.000, 62. Coisa boa? 0.17. Fechou a 201, ingresso decola imediato. Autorizado, então, ingresso decola imediato, o vento 160 graus 5 metros. Então, senhor, que vai aqui? Ok, senhor, mantém a posição. Torre, boa noite, gol 1398, final baixado travado. Gente, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso 98. 98. Azul 4071, autorizado Campinas, 360, decola da pista no zero, curva direita, saída Dael, Leda, Bridge, Antes, Luno 6. Controle 19.8, código 5430. Correto, antes para também táxi. Minha 201 decolou aos 2000, controle 19.8. 98, boa noite, minha 201. Boa noite, né, minha 201, decolado, escuta. Minha 201, boa noite, está tudo contato a data da 360. Está presente o de Leda, pós Leda Bridge. Está presente Leda, pós Leda Bridge, minha 201. No zero do Xanera, cena de estação, voaduna, desce a 4 mil pés, ajustado meio-dia. O 908 quadra, sendo identificação, a chegada é a Mari, Boitap, desceu 50. 908, solo aos 27, livre direito, 219 só. 219, grato, 219. Quebec, autorizado alinhar e decolar da 190, vento 130 graus, 89. Alfa, Juliette 9, 398.